gostoso pro papai. Me embrasa com a tua bagelada que eu quero mais. Sacanagem, o grave bate o bobozão. Na minha conta de cima pode ser passagem, mas se joga fuleira de quero, quero, quero ver sair do chão. Lara, lara, lá. Beijo um pouquinho pra ele. CDs.com. Oh! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, ê! E vira e mexe bem gostoso pro papai. E me embrasa catuaba, viu a eu? Sacanagem, eu gravo e bate o fogo. E na minha conta de cima, vale cima, sabe, mas se joga fuleiragem. Oi, oi, oi! Lara, lara, lá. Mexe um pouquinho pra ele. Lara, lara, lá. Mexe um pouquinho pra ele. Vem, vem, vem, vem. E lara, lara, lá. Mexe um pouquinho pra ele.